Dos dois mãos, autorizada a final pistola 0. Complete a aproximação, chame torre em 1-1-8-9-5. Autorizado a completar a final, 1-1-8-9-5, passaria do 2-2-2-9. Até mais. Torre Salvador, bom dia, passaria do 2-2-2-9. Passaria do 2-2-2-9, bom dia, continua a aproximação. Até a parte de embaixada travada, visual com o campo aguardando pista livre. 7 aguardando pista livre, reportará a pista 2-2-2-9. Só 3890, decolou em 53, controle 120 para sinal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, dando 3890, passando 1600 pés. 3890, sobe ao 330, contato radar na decolagem, serviço de vigilância. 330, Gol 865, chama Centro Recife, no 288, alterno 260. 288, 260, boa, boa noite, né? Gol 1649, vento 1-1-0 graus, 9 nós é pista livre. Gol meia, vamos lá, arremetendo, chama lá em instante. Ciente, gol 1649, sua fera 2007, chame controle 1-20-8. 208, obrigado, informa que 9, sou até a MDA, até a DA. Ciente. 1649, arremeteu o controle. Mantendo pulo a 2000 pés, não me escuta, 1649. Não escuta, 1649. 2269. Você chega? 3229, o gol 1649, que estava à sua frente na aproximação, arremeteu na DA devido a não ter avistado a pista. Ciente, passaria, tá ciente, tá prosseguindo, já passou externo e baixo travado. Passaria do 2-2-9, reposta na DA, o vento 1-1-0 graus, 8 nós. Ciente, vai na DA, 2-2-2-9. Segura na 3-3-2-5, também 62, 1-1-1, bom dia, muito obrigado. Bom dia, 649, atinge 2000 pés, inicie curva esquerda sobre vento radar, a proa 360. Controle Salvador, o gol 649, registro 2000 em frente. Gente, curva esquerda, vou ir pro 360, 649. Esquerda, 360, 649. Controle, o gol 649, tem intenções de aguardar aí uns 10 minutinhos, até que melhorias, para poder voltar para uma aproximação. A chuva está bem na final ali em Salvador, na final da pista 10, está sem condições de visibilidade, ok? Sim, tia. Avistou nos mínimos, passaria do 2-2-2-9, prosseguindo. Passaria do 2-2-2-9, livre e pouso, confirmando o vento 1-1-0 graus, 7 nós. Ciente, livre do posto, 2-2-2-9. 4-9, sobe a 4000 pés, só vai para a posição pelo. E inicia, espera em pelo. Assim, se eu tiver condições, me informa, eu vou prosseguir o posto. Afirmativo, vai subir para 4000, vai fazer espera em pelo, já voando na proa. E aguardar alguns instantes, vamos ver a aeronave que está atrás da gente, ela já pousou? Já pousou, já levou pista. A Ah, vamos esperar uns 5 minutinhos aí e a gente prossegue novamente. 3890, chamo Centro Recife. Frequência 1-2685. Alterno 2545, TAM 3890. 2-2-5-5-4-5-3-2-9-0. Passaredo 2-2-2-9, Ivana Cisco. Passaredo, ingresso aqui no pátio 3, aí pra ele formar a posição 5. Quilo, posição 5 então, passaredo 2-2-2-9. 0-3. Controle o gol no 649 e após pelo tem condições já de iniciar novamente. Boa, pelo Duna. Gente, pelo Duna 2 no 7, reporte na final. Gente, vai, tá 2 no 7, mas na final o gol no 649. Salvador, bom dia, 7-3-1-5-3, na morte 2, pronto para a corte. 3-1-5-3, agora só um instantinho, bom. Quatro. 1-0-9-3, saída da El, sobe o nível de voo 360, vigilante. Da El 360, solicita manter a prova, mas 5 a 10 milhas do voo 1-0-9-3. Livre de Gil, 093. Livre, 093. Pronto, prossigo. Autorizado, galeão, nível 360, rota do plano de voo. Decola da 1-0, curva direita. Da El Leda, após Leda, Motiva. Intercepta a Pesulo 10, SMAP, direto Lúvito e após conforme. 120, decimal 8, 5411. Decola da 10, curva direita, sai na da El, Leda, Motiva, intercepta a Pesulo 10, SMAP, depois direto Lúvito, nível 360, controle 120, decimal 8, vibrações 5411, até 3123. Cotejamento correto, estamos prontos para os pés de acionar. 449, a torre informou que a área mais prejudicada é a aproximação da, da final da 10. O teto no momento é 800 pés, a visibilidade 2500, com flow moderado. Não, tá certo. Na aproximação passada nossa aí, quando chegamos a 260 pés ali, que seria a DA, estávamos sem condição nenhuma de visibilidade em nenhum dos lados ali. Agora, quando você deve ter passado um pouquinho a chuva, estava o núcleo bem em cima da, da, da DA nossa ali. Vamos sustentar novamente agora. Oi, Leda. Certo, Leda, nós três. Voo 093, chama Centro Recife, frequência 1251, alterno 13395. 251-1395, bom, 093, obrigado. Voo 649, complete aproximação, chame Torre no 895. 1895, muito obrigado, voo 649. E Salvador, bom dia novamente, voo no 649, está passando externo. O 9649, faça cheque no 3 pontos, continua a transmissão, reparta visual com calma. Chuva agora moderada, a pistão continua molhada, as condições de visibilidade e aproximadamente 3 mil metros. Tá ciente, continua a aproximação, já baixou e travou. O 9649. O vento, o gol 699. O gol no 699, confirme. Poder confirmar o vento na pista? Vento 180 graus, calmo, pista molhada e livre. Muito obrigado, livre pouso. Avistou o gol no 649, livre pouso. 649, livre pouso, pista molhada. Poderia aumentar a intensidade das luzes, o E49 estaria bem melhor para as próximas aeronaves que estiverem vindo, hein? Voo Gol 949, informa que a pista está no brilho máximo. Ah, tá ok, então. Muito obrigado. Olive, chame o táxi, 353. Luna 649, escola 08, libere pista via Fox, falo 1-2, 1-2-9, bom dia. 219, muito obrigado, bom dia, 1-2-4-9. Solo Salvador, bom dia, o gol 1649 em zona 6. 649, prossiga na Alfa, recorte antes da Juliette, vai guardar ingresso no pátio. Alfa antes da Juliette, o gol 1649. É, pra mim... Diego 1759, tem que dar outro pela autorização Guarulhos. 3-1-5-3, pronto para o táxi, controle desde 177, voo Granada Campinas, 3 horas e 50. Condutor, ajuste 17, torre 118-95, 3-1-5-3. Até o ponto de espera, 3-1-5-3, com 17. Voo 649, portão 4, observando a torre. 4, o voo no 649. 092, 092, acione identificação. Chegada mar e desce, mantém o 050. 050, pode voar ITAP? Vou ITAP. Obrigado. De novembro. Pronto para cópia? Que é a novembro Delta Tel, uma centena, direto conforme a rota, decola 17 com curva esquerda, saída Momo, até Momo após direto, controle 120 decimal 8, 5135 Eco Índia Novembro. Meia dúzia de nós, chuva moderada, ficha molhada. Quatro. Quatro, PAB. Cinco a bordo. 1895, prossegue com a torre Bovô. 759, cópia. É com Índia Novembro, prossiga. Com Índia Novembro, acena por conta de risco para o táxi. Identificação, horizontal da chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 017. 3153, você colou o 18, controle 1-2028, já vão voltar. 1208, bom dia, tá 3153. Solo tem autorização do Globo 759? Sim. Não copie. Swap para o nível 360, saída da El, vigilância. 360 da El, vigilância. Pode voar da El, tá 3153? Autorizado da El. Autorizado da El, tá 3153. Mike Oscar Tango Victor Alpha, aciona 5424, controle 1208. Autorizado nível 360, decola da 10 com primeira curva à direita. Dael Leda Motiva, Apê Zulu 10, Bridge Apê Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Aciona 5424, controle 1208. Smet Corretino para 309, Gol 759. Camará. Cintura de Charlotte, eu confio e parte pista que decola. Chegou na costa. Sala do Serra, Lembra, Índia, Eco, 1 centena ao nível. Decola da Alastese, curva direita, sai da Arbor, transição Elefa. Sala 5177, controle 1208. Gente, ajusta agora 1097, acionamento táxi 2895. Boa viagem, Vitor Tchaiatel. Vitor Tchaiatel, acena por conta de registro número táxi. 3 terça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizada final no 0. Ok, 2017, autorizado no 3. A torre informou, chuva moderada, a visibilidade de no 1500 metros, com teto de 600 pés. Ok, então, 7. Eco Índia November, autorizado a alinhar e decolar pista 107, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Quatro azul, Oscar confere, Recife autorizado, 330 nível, VAP Zulu 58, decola da pista 1-0, curva à esquerda, Puca, transição Aracaju, confirma Puca, Jambo, Caju, aciona 5425, controle 1208. Correto, 1.05 do PAT 3, azul 4234. E do PAT 1, grato. Índia November, decolou aos 27, controle 1, 9, 0, 2, 9, 8. Avada. Salvador do EQ de November. Controle Salvador do EQ de November. Eco Índia November, 5135 é o código transponder, a saída Momo 100. Controle Salvador do Eco Índia November. Proceda Eco Índia November. Decolada aos 28, está efetuando a saída Momo. A possibilidade de liberar o Eco Índia November na restrição vertical? Negativo, mantenha 3 mil pés, Eco Índia November. November. Eco Índia November, adicione o código transponder 5135 na posição normal. 5135 acionado. Estabilizado, gol 1092. Vamos, Salvador, bom dia, gol no 649, bom possível, utilização de tráfego, código seguro. 1895 agora, obrigado. Zulu 50, TB 10 após direto. Minha cola da 1-0, curva direita da El, Leda, BDEV. Senhora 5, quase 27, controle no 20.8. É só o Transformer, beleza? 5427. Autorizado 360 para Porto Seguro, amplio 0 P10, após direto para Porto Seguro. Redor da 10 à direita, Natael, Leda, P10. 5427, transponde 1208 ao controle, voo 1649. Correto, correto, 104, voo 1649. Solo, voo 1759, posição 09, pushback acionado. Também com a equipe de solo, chame táxi. Cortaremos. 500 de visibilidade. Ah, tá sim, então, obrigado. Desça para 2000 pés. Acuse estabilizado no localizador, confirme como recebe. Agora está recebendo 5x5, vai descer para 2000, vai chamar estabilizado. Teste 5. Eco Índia November, autorizada a ascensão, nível de voo 100, liberada a restrição de altitude. November. Hotel, mantenha a posição aguarde para a decolagem. Seguro 092, informa um vento de... O vento é variável com 2 nós, o altímetro no 097, pista molhada, reporte visual. Aqui é visual, com campo 810, voo no 092. Ciente, livre pouso, 90, gol no 092. Ciente, livre pouso, 092. Passando o Vitor, guarda até onde é possível esteira de turbulência e de decolagem em pista 1-7, vento variável com 3 nós. Por favor, do Mike X-Ray Charlie. Direito, solo 1219, bom dia. Solo 1219. São 3, solicito autorização para rebocar a nave para o pátio 1 na posição 2. Posição 1? Do pátio 1? Posição 2 do pátio 1. Já estou ligado no início do reboque até a saída da parte 3, já pode ter ingresso na parte 1. Max, X-Ray Golf. 1895, bom dia. Golf, copy. E só da bom dia com 755 estabilizado, vai passar esse ano, você escuta. Sabatango Vitor, sai do hotel, decolou os 33, controle 120, decimal 8. É 208, grato, Vitor, sai do hotel. Bom, 1755, bom dia, continua a aproximação, reporta o transporte da baixada travada visual com campo, informa chuva leve e pista molhada. Vai dar lá. Ah, você está liberado de saudável, senhor, de 3 mil pés? Liberado da restrição de altitude em Peixudar, Charlie Hotel. Tá, Natal, graças, senhor. 759. Mike X-ray Golf, não escuta? Ó, desculpa, senhor. Eu acho que é o Mike X-ray Charlie. Excelente, Mike X-ray Charlie. Atrasado isso no rebote, chama pra ingresso no pátio 1. Ok, excelente, grato. Mil pés com 755, baixa travada. João 1975, livre de pouso, tensão no zero, vento 1940 graus, 3 nós, confirmando que está molhada. Sete, livre de pouso, 755. Da Juliette na 092. Solo Gol na 092. Na 092, igual a Juliette 06. Juliette 06 na 092. Espera pronto. Bom, 69, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém. Nível de voo 1905, direto site, espera presente se possível. Confirme. Só passando com isso, Charlie Hotel. Prossiga, Charlie Hotel. Condições visuais passando 4500 para uma centena. Se puder estar presente, voar direto site Té. A ideal é 277 e o nível pretendido 1905. 105 modificado, sobe em condições visuais. Reporta visual com... Quanto tempo de voo para a Caetité? Mais 1 hora e 5 minutos, senhor. Ciente aos 12 horas previsto seu pouso em Caetité. Mantenha-se em condições visuais em ascensão. Voa direto, Charlie Hotel. Charlie Hotel, graças, senhor. Uno 755, solo 37, libera a direita, solo 120, decimal 8, correção, solo 120, decimal 9. 2, 9. 060 na ponte, solicita. Autorizado. 755, sexo via Alfa Juliette, posição 90, parte 1, atenta ao solo meio a partir do 08. Alfa Juliette para 10. 1-0, vento 1-0 graus, 3 nós, pista malhada. Livre decolagem, então 1-0, 1-0, 1-7, 5-9. Salvador do Eco Índia 90. Diga. A banda está 2 milhas para bom, senhor. É, após para Momo, após Momo pode tomar pro ideal. Autorizado direto. Informe o estimado para pouso. Estimado para pouso 1300. 1300, sim. Sim, Paxson Azul 4234. Você falou 39, controle 1, 20, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. De Salvador, bom dia, Gol Norte 759, decolou. Contato radar, ascensão, nível de voo 360, vigilância, Gol Norte 759. 360, Gol Norte 759. Fala só, a ciência está visualizando o follow me, segurança 5 por 10. Negativo, gol 755, mantém a posição, se puder seguir o follow me a partir do 08. Ok, 08, guardando. Controle, autoriza o Gol Norte 759 voar Motiva. O Norte 759 mantém inicialmente pressão. Certo. O Xamé 6225, 2 mil pés, livre LS, acusa localizador 1017. 2 mil pés, reporta no localizador, pista 10, 1017, 162. Para posicionamento no gol 4, o gol 1649. Aguarda o número 2 do setor, gol 1649. Número 2, 1649. Entrar em contato com a torre. De graus, evitar a formação. Livre. Certo. Salvador, Mike X e Charlie, autorização para adentrar a parte 1 da posição 2. Gente, o Mike X e Charlie vai aguardar o táxi do azul à sua frente e o pushback posterior do gol no 04. Positivo, aguardando. Mike Juliette, o meu prossiga. 04234, táxi 104 a bordo, 0320 de Outromel, alternando Aracaju. 0197, o tipo da sua aeronave? Atenção às aeronaves na escuta deste controle. Melhoria nas condições climáticas em Salvador, 1500 com 3000 sem chuva. 1500 com 3000, aqui no dia para informação, chuva leve. Gente. Gente, 162 vai ser. 1649, Pós do Azul Livraria da Guarda, coordenador equipe de solo, inicia, chama ataque. Pós do Azul Livraria da Guarda, autorizado, agora 649. Salvador, bom dia, Azul 4234, ponto 0010. Azul 4234, livre e aliado, decolar, pistão 10, o vento variado e calmo. Atente, livre e aliado, decolar na 10, Azul 4234. Localizador, Xanero 6225, 4 milhas externas. Completa final por Renan 895, 6225. 895. Estou em Salvador, bom dia, Xanero 6225, está no localizador, aguardando o glide, 3 milhas externas. Xanero 6225, na aproximação, é partido do autocampo, está cheio de atrasado, informa o pista molhada e o altímetro 1017. Para baixar travado, visual 6. Sob regras de voo IFR, nível de voo 105, corrigindo 100, chame Recife na frequência 128 decimal, corrigindo 126 decimal 85, alternando 1288. O táxi do gol 1649 está com 86 a bordo, alternando Aracaju com 2:58. Linha 0298. 308, bom dia, 4234. 04, gentileza, me confirma o seu POB. POB 86. Muito bem, boa viagem. Confirma o azul, certeza? 1017. Ah, tem alguém falando com ele. Suspect. 4234, contato radar. 67, área, cruzado ingresso, parte 1, reporta ao terno. Grato. 8, ao terno 1260, é com Indiana Vamba. Bom, 1649, bom dia, mantém ponto de espera. Mantenha, 1649. 5362 até 2000, livre LS, acuse localizador, mantendo o perfil da Star 1017. Até 2000, livre localizador, 1017, 5362. É, confirma, está liberado da restrição de velocidade em Pelô ou reduz você? 5362. Autorizada a chegada, liberado da restrição de altitude e velocidade em Pelô, mantendo a lateralidade da Star. Tá, sim. Obrigado, 5362. Gol 649, Lima, 5-0. Lima, 5-0, gol 649. Confirme? Confirma o ajuste ao time do Faro Trip 5362, por favor. 1017, 1-0-7. 1-0-7, grato. Salvador, bom dia, Xenia 6225, livrou na... Muito bom dia, Xenia 6225, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Via Alfa, repórter antes da Juliette, Xenia 6225. Eu decolar, segura 649. Salvador, azul 4234. 4234, em desvio, informe por...